Na manhã desta segunda-feira, dia 15 de junho, a Polícia Civil realizou uma operação contra a falsificação de roupas em Gaspar. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram depois que o Departamento Jurídico das empresas proprietárias das marcas procuraram a Polícia Civil, informando sobre a falsificação dos seus produtos, conforme destaca o delegado Bruno Fernando. Com relação à operação de ontem, deflagrada na cidade de Gaspar, onde nós, ali do setor de investigações e capturas da Polícia Civil, com o apoio dos policiais civis de Ilhota e da DIC, da SIC de Brusque, demos cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão para combater a falsificação de roupas na cidade. Nós inicialmente fomos procurados ali por meados de janeiro, fevereiro, por o departamento jurídico de uma das empresas, o qual nos relatou que a empresa estava tendo questionamentos de qualidade de suas roupas e foi constatado que essas roupas não eram pertencentes às empresas, não tinham sido fabricadas por elas. E com isso foi passado para nós essas informações, em conjunto com algumas outras informações sigilosas ali, onde nós, após meses de investigação, conseguimos identificar quem seriam essas pessoas que estavam coordenando esse grande esquema de falsificação, muita roupa. E com isso a gente ontem demos cumprimento aos mandados. A audácia dos criminosos era tanta que o grande estoque deles era localizado num barracão no centro de Gaspar ali. Então eles estavam agindo como se nada fosse acontecer, mas, como ressaltei na matéria, eles vão incorrer em vários crimes. Tanto crime contra a marca, crime de concorrência desleal, crime contra as relações de consumo, crimes contra fraude ao comércio. Vamos apurar a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, porque as marcas que eles estavam vendendo, o valor médio é em torno de R$200. E eles vendiam por 20. Então, essas empresas, as proprietárias das marcas, elas deixavam de vender os seus produtos, né, que eram comprados de forma clandestina e que não recolhiam os seus devidos impostos, não tinham a mesma qualidade dos seus produtos. Então, a gente acredita ali que o valor total, se elas fossem vendidas, era em torno de 6 milhões de reais. E não só nesse barracão, encontramos na casa de suspeitos também mais mercadorias, tags, etiquetas, apreendemos celulares, computadores e as investigações continuam. A gente está apurando ainda a participação de mais pessoas e até a ocorrência de mais crimes ali por esse pessoal. E acreditamos que seja uma das maiores apreensões, se não a maior do estado, desse tipo de produto falsificado, que são roupas de marcas, de todas as marcas. Apuramos ali, são acho que 26 no total foram identificadas. Essas marcas que eram remetidas para o Brasil todo, por meio de transportadora, pelo meio dos correios. Eles tinham um site, mais ou menos parecido com os e-commerce, né? Só que com produtos falsificados, e remetiam para todo o estado, para todo o país. Então já encontramos notas fiscais de venda para a Bahia, ali para o norte do estado, então para São Paulo, o país todo. E com isso estava trazendo grande prejuízo para a proprietária das marcas, né? Que tinham as suas mercadorias falsificadas, com qualidade muito inferior à original e sem recolhimento de impostos. Então essas pessoas estavam se enriquecendo as custas das marcas de ontem. Mas é isso aí. Estamos ainda apurando a participação de outras pessoas. As investigações não param. Apenas para esclarecer, as mercadorias estão apreendidas em containers e elas vão ficar à disposição da justiça. Se não for possível a doação, vão ser incineradas. Nós ouvimos o delegado de polícia Bruno Fernando, da Delegacia de Polícia, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.